Operador, Xené 6251, bom dia. O estacionamento no 111. 6251, coordenação aqui Crisolo, portão 111, reforço quando pronto para o táxi. 111, reforço da paz. Taxa Chené 6251, com 4 horas e 4 de autonomia, previsto com 98, alternativa é confins. 4 e 4, 98, confins, confirma? Confirmo. Voa Chené 6251, autorizado o táxi até o ponto esperador 10, o altímetro no 0, no 5, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto esperar. Pátio 1 no Índia, reportará pronto no ponto esperar, não no 0, 6251. É 251 autorizado a linha de decolar, pista no zero, o vento calmo. A linha de decola dá no zero, chamamento 251. O 5717 Galeão, Foxtrot confere 340 ao nível, mais 30 segundos eu pago cópia. Da Oceané, decolado de Salvador. Aos 4-1, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. 08, bom trabalho. 6251, transferência, saída da EL. Oceané 6251, contato radar decolagem, supra do nível 360, na saída da EL, Leda Bridge, após 2000 pés, vou direto Leda. Da EL, Leda Bridge, após 2000 pés, Leda, 6251. Da rota Pezulu 10. 5072 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, 5717 da web. Me aprende o transponder copiado, por gentileza? Correto, 04, portão, aposto quando pronto. Xanamé 251, chama para o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 125, 13325, até a volta, 625. Salvador, bom dia, Webjet 6749, ciente da Fox. Webjet 6749, informação em curso agora alterada, porém nada de novo a informar. 6749 para Guarulhos, pronto, cópia 340. Pronto. Webjet 6749, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolada 10, primeira curva direita, terceira saída da El Leida, após Leida, voa direto posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta é quando intercepta a rota Pesulu 16. 5070 no transponder, o controle em 120.8, Webjet 6749. 340 Guarulhos, decolada 10 direita, da El Leda Bridge. Aí intercepta a Pesulu 16. Transponder 5070 e o controle 1208, Webjet 6749. Fechamento correto, 02 ao portão, aponte quando pronto. Chamará, obrigado. Salvador, bom dia, Web 5898, gente da Fox, autorização Confins 340. 5898, pronto, cópia. Prossiga. Webjet 5898, Salvador Confins, autorizado nível 340, decolagem da 10, primeira curva à direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda voa posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 16. 5073 no transponder, o controle 120.8, Webjet 5898. Gente, autorizado conforme 340, está decolando da 10 curva à direita, na da El Leda Bridge, após a Pesulu 16. O transponder vai ser 5073 e o controle 208, seu Web 5898. Correto, aponte quando pronto. Voltará o 98.